Camisa de time nunca falha. Cabelinho na régua na navalha. Camisa de time nunca falha. Cabelinho na régua na navalha. Ela gosta assim, ela goza assim, ela gosta assim, ela gosta assim, ela goza assim, ela gosta assim, ela gosta assim, ela goza assim, ela gosta assim, ela goza assim, ela gosta assim, ela gosta assim, ela gosta assim, ela goza assim, não para não, vai, não para não, vai. Ela gosta assim, ela goza assim, empina a raba, bebê, empina, empina o caralho da puta. Ela gosta assim, ela assim. Olha o swing, hein? Puto, anda com puta, puta. Anda com puto, puto. Anda com puta, puta. Anda com puto, puto. Anda com puta, puta, puta. Anda com puto, puto. Camisa de time nunca falha. Cabelinho na régua na navalha. Camisa de time nunca falha. Cabelinho na régua na navalha. Ela gosta assim, ela gosta assim, ela goza assim, ela gosta assim, ela gosta assim, ela goza assim, ela gosta assim, ela só gosta de maloqueiro de mim. Tá ligado? É nossa gás. Não para, bebê. Vai! Ela gosta assim, ela goza assim, empina a bunda, empina a bunda. Ela gosta assim, aumenta essa caixinha de fósforo, brother. Ela gosta assim, ela gosta assim, ela gosta assim, ela gosta assim. Maloqueiro não dança de mim. Maloqueiro balança, Bruninho. André Cedês, o mural de Ibicoara.